que não tem muito tempo. A última fase do mundo chegou. Com os nossos ideais, estaremos todos prontos para o grande dia em que Cristo virá. Eu vou cumprir sua lei, eu serei fiel a ti. Eu já posso imaginar.